Chega de tropeços, quero direção. Quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja Senhor. Preciso ser.